3 de março de 69, a Marinha dos Estados Unidos fundou uma escola de elite para seus melhores pilotos. O objetivo era ensinar a arte do combate aéreo e assegurar que todos os homens que se formassem seriam os melhores pilotos de guerra. E conseguiram. A Marinha chama esta escola de Escola de Aviação de Caças. Os pilotos a chamam de Ases Indomáveis. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Jurassicast do ar, meus caros internéticos, eu já estou aviador. Aviadado. Aviadado. Top Gunto. Esse que vos fala é Manuel Calaveira, meus caros internéticos. Eu não estou aqui sozinho, está aqui comigo, Meiote. E aí, galera, eu não sei o que foi mais gay, aquela mordidinha do Val Kilmer ou o teatrinho do alho? Meiote, tá pau a pau, Meiote. Tá quase, cara. Tá pau a pau. Miote, tá forte, bicho. Pau a pau. Está conosco aqui também, Brunão. Ai, ai, depois dessa eu só tenho que dizer que assistir Top Gun parecia que eu tava assistindo uma novelinha tipo Malhação, Briguinha de Colégio. A Usurpadora, né? A Usurpadora. Carrossel. A briguinha. Nossa. Entre o Cirilo e o Jaime Palilo. Meus caros internéticos, e hoje nós temos um convidado, o Rodrigo. E aí, pessoal, depois de ouvir a abertura de vocês, aí eu cheguei à conclusão de que o ego de vocês está emitindo cheques que vocês não estão podendo pagar, viu? Pariu, né, velho? Essa frase. O Rodrigo, internéticos, não é de porra nenhuma, então ele não tá na internet, ele tá aqui só pra participar mesmo. Então, ai, meu Deus, onde ele está? Eu tô aqui pelo dinheiro mesmo, né? Estou aqui pelos salgadinhos. Não gosto da companhia, mas quem sabe dão o de comer. Já de Deus já. Mas é, internet, hoje nós vamos falar de Top Gun. Sinceramente, quando eu estava revendo o filme, eu achava que eu estava vendo Priscila Rainha do Deserto. Eu estava pensando que eu estava vendo Mamma Mia. Ou estava fazendo Rock Horror Show. Priscila Rainha do Deserto é leve. É tipo Mercenários perto de Top Gun, velho. Priscila Rainha do Deserto é Mercenários comparado com Top Gun. Gente, eu vou falar pra vocês que eu não entendi Top Gun. Já, vocês vão entender o porquê que eu não entendi essa porra. Muito homoerotismo. E a gente volta logo após os recados do Jaiminho. Sobe a música! Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Ah, internet, chegamos agora nos recados do Jaiminho. Peraí, recados do Jaiminho? Olha, reclames? Era Reclames, mas o Jurassic Cast agora está em evolução contínua e constante. Estamos numa highway to hell. A gente já tinha recebido vários pedidos e várias reclamações dizendo que a nossa leitura de e-mails estava grande demais. Então, o que, que a gente resolveu fazer, Miotti? A gente vai ter o Jurassic Cast normal, de 15 em 15 dias, e mais dois programas entre os Jurassic Casts. Então, vai ter o Jurassic Cast, outra semana, o Ela Perdida. Outra semana, o Jurassic Cast, e a outra semana, leitura de e-mails e notícias. Olha, isso. Reclames do Jaiminho ganhou um programa só pra ele. Olha aí que legal. Vai ser um programa diferente, provavelmente um programa mais curto, onde a gente vai ler e-mails e comentar notícias que tenham saído durante a semana, não só de coisas de cinema, mas coisas divertidas, interessantes. Para não ficar um programa só lendo e-mail, que a gente sabe que é um porre, né? É, quando a pessoa não tem o e-mail dela lida, né? Porque quando tem o e-mail dela lida, ai, adorei ler entre os e-mails. É, pois é, mas assim, para fazer você baixar também o programa de e-mails, né, e querer escutar, a gente não vai ter só leitura de e-mails nele, a gente vai ter leitura de notícias, comentando e tal, falando mal de pessoas, que é para isso que a gente vive, né? Falar mal das pessoas. Exatamente. Um exemplo de notícia que você verá neste programa que o Bruno está citando do Jurassic Cast. Mr. Catra e Valesca Popozuda fazem uma ode ao amor. Nossa, nós vamos falar disso? Cara, por favor, velho. Eu preciso comentar disso em algum lugar. Então já começa com essa música o programa. Um copo d'água e um boquete não se nega a ninguém, velho. Isso é poético. Isso é poesia. Isso é verdade. Isso é poético. Isso vem da alma. Enfim, então é isso. Então hoje não tem mais leitura de menos Jurassic Cast. Não fique triste porque a partir de julho nós teremos atrações toda semana no Jurassic Cast. Oi! E se liguem também no site, porque quase todo dia tá saindo notícia, tá saindo resenha, tá saindo vale a pena ou dá pena. Então se liguem também no site, entrem no site pra vocês verem essas coisas, porque a gente não tá divulgando aqui, porque sai do nada. Inclusive, semana passada eu publiquei um artigo polêmico, um artigo recheado de mamilos. Escrevi um texto, fiquei puto com um filho de uma égua que escreveu um artigo lá na época e resolvi rebatê-lo no Jurassic Cast, nosso portal. E, enfim, tá lá o texto, é sobre dublagem mais legendagem, né? Não é dublagem versus legendagem. Então vai lá, dar uma lida no seu comentário, porque e a gente quer é fomentar a discussão. Eu estive lá no Radiofobia. Internet, reparem no silêncio de inveja de Leonardo Miotti e Bruno Lagana. Eu estive tenho. Eu no Radiofobia número 90 com ninguém menos que Vivacqua, Léo Lopes. E um ator um tanto quanto desconhecido do mundo da dublagem, não sei se vocês conhecem, um rapaz novo chamado Guilherme Briggs. Uhum. E um amigo dele, o Fernando, que é um puta de um ator dublador também, que tá surgindo agora num cenário de dublagem, e o cara é assombroso. O cara é muito bom. E tinha também o Tato Tarkan, tava lá também, né? Tato Tarkan também estava lá, que Verzik. E o John V. Jones, que é o Vitinho lá, o da... Da DC. Esse programa ficou incrível. Internet, olha o silêncio deles. Esse programa ficou incrível, cara. Eu vou te falar que vocês estão de parabéns, porque eu ouvi um pedaço do ao vivo e realmente tava... Não, eu não tô de parabéns porra nenhuma, porque eu me senti constrangido no meio de pessoas tão talentosas e eu imitando mal a Maria Bethânia, que parecia o Valmor Chaga. Essa semana saiu dois episódios do... Essa semana não, mas saiu muita coisa lá na Cidade Gamer sobre a E3, completíssimo. O Rafael Neri foi lá. Cara, ele mandou mais de 40 vídeos sobre a E3, cara. Muito completa a cobertura do site. Ficou muito foda. Eu estive andando pela podosfera também. Até na semana que a gente lançou o último do Alien, saiu também o Na Calçada 69. Tava lá eu, Vivacqua, Rodrigo Quarto Sinistro, o Gustavo do Cast and Roll. Pô, foi bem bacana a gente falando sobre pagando alguma coisa, que eu não vou acreditar, não vou dizer aqui o que, que a gente tava pagando lá. Enfim, passa lá, curte lá, tá maneiro, ficou engraçado. E sim, Quarto Sinistro, eu desculpo você. Hã? Outra coisa que eu andei participando foi do AspiraCast, cara, que ainda não foi ao ar hoje na publicação desse programa, mas vai ao ar na próxima quarta-feira. Eu tava lá pagando de entrevistado, olha só. Fui lá contar sobre a minha profissão de ofício, o meu ofício real, que não é só podcaster. Que ninguém sabe qual é. Eu não vou falar aqui. Qual é a profissão do Bruno ainda? Eu vou falar aqui. Eu sou jornalista, mas trabalho na área de assessoria de imprensa. Tô lá falando sobre o mundo podre da assessoria de imprensa. Falei um monte de barbaridade lá. Não me imagino como deve ter ficado, porque eu tava solto, falei palavrão pra cacete, enfim. Passa lá, escuta, se você tem interesse, se você ainda não decidiu o que você vai ser da sua vida e você pensa algum dia ser assessor de imprensa, passa lá que você vai desistir fácil. Brunão é ascensorista. E também estive no Batalha de Geeks, rapaz. Finalmente voltei lá ao Batalha de Geeks e... Ganhou essa merda, pelo menos? Eu não vou falar aqui, não vou revelar. Ele perdeu, acho que ele perdeu. Claro, porque dessa vez ele não pôde usar o Google, né? Eu não vou revelar aqui, eu não vou revelar aqui. Foi tu contra quem? Foi eu contra aquele chibungo do site do mal, rapaz. O Malfátio. Perdeu pro Malfátio? Não, eu não perdi, porra. Você não sabe ainda, você não ouviu, cara. Da internet? Você não ouviu ainda, rapaz. Eu não vou contar aqui pra não dar spoiler do programa. O programa só sai quinta-feira. Enfim, eu estive lá lutando contra aquele chibungo do Malfátio. É um chibungo aquele safado. Enfim, foi bem divertido, tá muito engraçado. Você precisa lá ouvir o Batalha de Geeks no... Aonde, Calaveira? Varze. Não, a Betânia vai falar. Varze. Varze. Por isso essa força me leva a cantar. Então, gente, eu tive lá e é isso. Miotti teve em algum lugar? Não teve lugar nenhum? Estarei ainda, não posso falar. O Jurassicast é sempre essa tenda de quitanda de esquina, então promoção é só o que tem aqui, porque se a gente colocar o preço integral ninguém leva, então nós temos a promoção do Jurassicast, não, Miotti? Isso, tem a promoção, mas só vai saber a promoção quem assistiu o vídeo que tá aí no post. Promoção que vai valer durante esses 15 dias até o próximo programa. Que vergonha alheia, né, Miotti? Vergonha alheia, mas foi engraçado. O que a gente não faz, né, Miotti? É, mas ficou bom, ficou diferente, né? O que a pessoa vai ter que fazer? Só vai saber no vídeo. Quem vê o vídeo vai saber, tem que assistir o vídeo. Vai ter que assistir o vídeo lá, olha, tá escrito o que tem que fazer. Prêmio, ó, vou falar só qual é o prêmio. Fala só o prêmio. Um action figure, ó, importado, ó, Exterminador do Futuro. Acabei, não falo mais nada. Um presente dado por quem, Miotti? Pela loja Taverna do Ogro Encantado. Olha só, nosso querido parceiro Taverna do Ogro Encantado mandou essa parada pra gente sortear, cara. Os dois aí fizeram um vídeo, eu tava trabalhando, os dois estavam de putaria, e fizeram esse vídeo aí que eu não assisti ainda, mas minha mulher disse que tá muito bom. Minha filha número 7, viu? Tá muito bom. Nós queremos fazer um pequeno, singelo, mas de coração, agradecimento ao dublador Jeff Alan Santos, ao Cita lá do Pauta Livre News e o nosso querido Lucas Amor, que é de casa, mas, porra, por que não agradecê-lo, né? Ele já vem fazendo alguns áudios-dramas aí nos programas anteriores, né? Tá ficando bom nisso, hein? Tá ficando bom, não. Os áudios-dramas dele estão fazendo sucesso, pô. Pois é. Exatamente. Lucas Amor é o responsável completo e total pelos audiodramas, cara. Ele faz o texto, ele monta o áudio, ele grava, ele inventa as vozes, a gente só aprova, a gente só fala, vai meu filho, vai. E aí ele vai, ele tá solto. Lucas Amura, esse espaço é seu, muito obrigado pela ajuda que você tá dando, tá contribuindo demais pro Jurassicast. E aqui fica o nosso agradecimento a você que tá cuidando dessa área e também ao Jeff que tem te ajudado direto. E nesse episódio, a primeira participação da Alcita, também temos que agradecer. E olha, internet. Se prepare. Alcita. Cara, Alcita. Alcita vai deixar muita gente. Ai, se eu te pego, Alcita. Ai, se eu te pego, Alcita. Então é isso, internet. Fique agora com o Top Gun. E eu até agora não entendi isso. Então Interneticos, o negócio é o seguinte: antes de nós começarmos este programa, nós vamos falar pra vocês que vocês, por favor, não se ofendam. Este é um programa de cinema galgado no humor. Nós vamos dar as nossas impressões pessoais sobre Top Gun, Ases Indomáveis, que é um dos filmes mais gays que eu já vi na... Não é gay. Não é homo-herói. Nego fala que é homo-herói, não é homo-herói. É gay. Não que haja algum problema quanto a isso. De jeito nenhum. A gente só não entendeu por que que queriam fazer um filme de gays com, tipo, aviões, sacou? É a mesma coisa que falar assim, ah, vamos fazer um romance homossexual no apocalipse zumbi. Não se ofendam. Pessoal que é homossexual, continue assim, vai fundo. Vai nessa pegada. Estamos, vai fundo. Estamos com vocês. O Jurassic Cast levanta qualquer bandeira. Não temos preconceito de qualquer forma, mas a gente vai falar sobre esse ponto do filme. Mas não se sinta ofendidos, não é preconceito. A gente apoia toda e qualquer forma de amor. Inclusive, a gente, pra se resguardar, sabia que ia falar sobre esse assunto e tal, a gente chamou o Rodrigo aqui, nosso amigo e tal. Que é fã do filme, que é fã do filme. Só isso, tá? Pra gente? Não dizer só que a gente é imparcial, ai, Jurassic Cast, homofóbico, então, não, a gente chamou o Rodrigo, que é um representante da classe, né? É, pô, daqui a pouco vai me apresentar como o presidente da ONG de defesa dos homossexuais, fãs do Tom Cruise. Eu falei, não, não é por aí, eu sou fã do filme, porra. Do filme. Presidente, você não é, que a gente sabe, mas a gente sabe que você é tesoureiro. Tá certo. Mentira, internet, sacanagem. Rodrigo é casado lá com o Jorge e tal. Que é ouvinte do programa também. Bota, né? Jorge. Beijo, amor. Bota, Jorge. Top Gun, Ases Indomáveis, 1986. Continuando, perpetuando aquela velha rotina e aquela velha máxima brasileira de que filmes têm que ter nome composto, porque senão o público não vai entender do que se trata. Então eles botaram o Top Gun, como não tem como botar o Top Tiro, o Tiro Mestre, eles botaram Ases Indomáveis. Velhas desgraçadas. Mas também ia ser muito escroto o Tiro Top, né? O Tiro Maior. Dirigido por Tony Scott, que é quem, Miotti? Tony Scott. Irmão do Ridley Scott. Cara, o que mais que o Tony Scott já dirigiu, hein, cara? Rapaz, ele fez muita coisa. Muita coisa boa ou muita coisa ruim? Bem, ele fez o Tiro da Pesada 2. Ele fez a série, né? Eu acho que até o terceiro é dele, não é não? Só o segundo que ele dirige. Ele é produtor do Prometheus, olha aí, ó. Sim, mas aí é nepotismo, porra. Dias de Trovão também é dele, Último Boy Scott. Vocês sabiam que esse filme foi a maior bilheteria do ano no mundo e nos Estados Unidos? Olha aí, tá vendo? Pô, mas também tava brigando com quem em 86, né? E o que que nós tivemos em 86 pra brigar com ele? Mestre do Universo? Mestre do Universo é de 86. Não, Mestre do Universo é de 87, não? De 87. Ah, é verdade, 87. 86 a gente teve o Aliens 2, porra, que a gente falou no último programa, é de 86. Ah, é verdade. Caraca, esse filme ganhou mais do Aliens. Tá vendo? O orçamento do filme foi estimado em 15 milhões de dólares. É pouco, cara, é barato. Só de combustível deve ter ido uns 10 mil, né? Não, mas aí eu acho que a Marinha entra meio que com patrocínio, sacou? Quando o Exército Americano, Marinha, Aeronáutica, as Forças Armadas, quando vai se falar deles, eles parecem que meio que dão consultoria, aeronave, essa parada eles não cobram não, sacou? Tanto que depois desse filme, os candidatos para piloto na Marinha aumentou em 500%. Quer ver uma coisa? Meu caro Rodrigo, você já teve o desejo, meu caro Rodrigo, de ser um piloto de avião? Ah, já. Olha aí! Claro, porra. Você não teve, não? Não. Eu tinha, porque Top Gun, falei, não. Você queria pilotar um X-Wing? Um TIE Fighter? Não, ué, é o mais próximo, né? Porque tem um piloto gordo lá do X-Wing, né? É o real aquilo ali, cara. Aquilo existe, né, cara? Um caça daqueles voa de verdade. Aqueles banhos demorados, né? Assim, assim mesmo? Tá, vou fazer um esclarecimento. Antes da gente começar, eu perguntei pra todo mundo aqui, galera, quem gosta do filme? Todo mundo falou que gostava. Eu gosto, eu gosto. Eu não tô entendendo a putaria do filme, mas eu gosto. Eu acho maneiro, cara. Engraçado é que o Top Gun não era um filme que tinha um viés sexual, né? Ele passou a ter, ao longo do tempo, eu não sei onde é que foi nos anos 90, que descobriram que o Top Gun era gay. E hoje ele é um ícone do movimento gay, cara. É verdade. Porque ele era um filme de ação, e aí virou um filme gay. Tanto que na época, como o Rodrigo tá falando aí, de fato, Top Gun foi um marco na história do cinema. Todo mundo queria ser piloto de... Eu queria ser piloto. Mas aí, quando eu vi que o negócio era mais, que o buraco era mais embaixo, aí eu falei assim. Nos anos 90 você descobriu que você não queria mais ser piloto. Papai, quero ser piloto. Aí o meu pai falou, assista Top Gun. Eu falei, é assim? é nesse esquema? Não. Mas papai, e as mulheres, papai? Gente, o filme tem duas mulheres. O filme tem duas mulheres. Que é a Meg Ryan, antes de passar um F-14 na cara dela. E tem aquela desgraceira da Kelly McGillis, que é feia pra... Cara, a Kelly McGillis é muito feia, velho. A Kelly McGillis, no filme, ela tá de maquiagem, dá pra passar. Eu não sei o que aconteceu depois, cara. Porque, cara, ela deve ter tido decepção amorosa. Porque, cara, ela ficou destruída, cara. Se você bota hoje pra procurar Kelly McGillis, você bota ela do lado do Tom Cruise, os dois têm, sei lá, a mesma idade. Você bota um do lado do outro, cara, Kelly McGillis parece uma avó, velho. Não, ela parece não, ela é uma avó. Tá, ela é, mas o Tom Cruise tem a idade dela e não parece um avô, cara. Mas isso é que prova aquela máxima de que o homem envelhece e a mulher apodrece. É verdade. Kelly McGillis no filme tá um espetáculo, pô. Eu não sei se é pelo fato de só ter uma mulher no filme inteiro, mas ela aparece e se destaca, né, cara? Eu não acho ela bonita. Ela tem os olhos assim meio pra fora, sabe? Eu não acho o rosto dela bonito. Não, você tá com essa mania de olho pra fora. Outro dia estávamos assistindo novela aqui em casa. A atriz muito gata e você falou a mesma coisa dela, que ela tem os olhos pra fora. O que, é que você está com problema com olhos pra fora, meu? Não tô achando problema. O problema é que ela é feia com isso. Porque na época que a gente assistiu quando era criança, adolescente, ela era maravilhosa. Hoje em dia, não acho não. Miote, então quanto mais próximos os olhos, mais você gosta? Pode dizer sim. Então você bate pro Ciclope. Pô, mas, não, agora sério, a Kelly McGillis, ela nesse filme tem o seu charme, ela não tá fantástica, assim, ela não é Kelly Lee Brock, né, cara? Mas ela, pô, dá seu caldo. Hoje em dia ela tá atropelada. Velho, não tem explicação, internet. Não tem, sério, cara. A mulher envelheceu em 30 anos e envelheceu 60. Eu acho que no Top Gun ela já era velha, né? Cara, ela é de 57, o Tom Cruise é de 62, eles não tem, ele tem 5 anos de diferença, cara. Velho, mas ele dá Shoryuken, ele dá Hadouken no chuveiro, porra, né, ele é lá da religião dele lá, velho. Ele voa. Puxa, é um super saiyajin, Bruno. Você também não quer comparar, né? Tá, tudo bem, mas, pô, a Meg Ryan, que devia ter a mesma idade naquele filme. Não, a Meg Ryan é bem mais novinha naquele filme. E a Meg Ryan hoje está quebrada. Tá quebrada também, né, velho? A Meg Ryan é mais velha que o Tom Cruise um ano. Ela é mais velha que o Tom Cruise em um ano. Isso. Ela é de 61, cara. Caralho. Decepção, né, velho? Não, pra mim ela tinha, assim, 19 anos no filme, cara. Maverick é o Pete Mitchell, ele é um asa indomável, sabe? Ele voa baixo. Ele é rebelde. Ele é rebelde. Ele tem um avião e fica dando rasante na careca do comandante. E ele dá rasante e vira pro amigo dele e fala assim, você viu como eu sou foda? Eu sou foda! Caiu o cabelo do cara, sou foda! Sou foda! Ele anda de motocicleta sem capacete, ele é rebelde. Ele é muito rebelde. Aí o Guzzi fica, foda, você é foda, gatão. Nossa. Cara, eu tava apertado nesse mamilo. Cara, a relação entre o Maverick e o Goose é uma das relações mais escrotas que eu já vi no cinema, velho. É muito escrota, velho. É muito escrota. Aí vem o Maverick, né, que é aquela coisa toda e tá, ele é rebelde, o Bruno já falou. Só que ele é rebelde, só que ele é muito bom. Ele é aquele rebelde em que o nego vira e fala assim, God damn it, Maverick, I hate you, but you're so good. Entendeu? É aquela coisa assim, eu te amo e te odeio. E aí ele é eleito pra participar de uma seletiva onde não é um homem de preto, mas é tipo assim, os tops dos tops dos tops, que você vai fazer uma espécie de curso pra você virar o top dos tops. Que aí esse curso se chama Top Gun, que é tipo uma elite da elite, entendeu? É como se fosse a SWAT da polícia, alguma coisa nesse sentido, tô certo? Eu acho que é isso mesmo, cara. Na verdade é uma escola de pilotos, né? Eu só não entendi por que que o cara já pilotava e vai pra escola. Não, porque aquilo ali é uma competição, cara. São os melhores pilotos de cada lugar ali dos Estados Unidos, a divisão que eles utilizam lá, eu não sei qual é, mas são só os caras destacados que vão lá pra fazer esse curso, que na verdade não é um curso, é uma competição pra saber quem é o melhor de todos, né? Que tanto o Iceman no final ganha o troféu, né? É, agora, o pior é que isso existe de verdade. Você tá de sacanagem que isso existe? Não, Top Gun existe. Essa base militar, que fica, acho que na Califórnia, ela tem esse curso do Top Gun, todo ano lá eles fazem essa competição pra saber quem são os melhores pilotos. E o filme foi baseado em um artigo de revista contando coisas sobre o curso que tinha acontecido. Alguém leu aquilo ali e falou, pô, isso aqui dava pra fazer um filme, dava pra fazer uma história de ação, e aí deu certo, cara. Não é de graça que o filme é do jeito que é, né? Só pilotos novos, todo mundo ali besuntado no Sundown. Todo mundo trabalhado no Johnson & Johnson. É, e, porra, ninguém jogando vôlei sem camisa. E isso é feito de propósito justamente pra, pô, pra ter um apelo no cinema, pra chamar atenção, aquele negócio todo. Até porque, cara, tem vários extras nessa edição especial que circula por aí, né? Tanto em Blu-ray quanto em DVD, né? Tem os extras com os pilotos que filmaram as cenas. Então aquelas cenas todas que existem no filme foram filmadas para o filme. E aí os pilotos que pilotaram os aviões, eles dão entrevista, cara. E que é um piloto de verdade. E o que é o piloto do filme, você fica chocado, né? Porque assim, o piloto de verdade que faz o Maverick, ele é careca. O outro lá é baixinho, gordinho. Não existe esse padrão de beleza estabelecido pela Paramount Pictures aí pra piloto da Marinha Americana, né? São pessoas normais, assim. Qualquer um aqui poderia ser piloto americano tranquilamente. Eu acho que eu e o Bruno não, porque nós não caberíamos na aeronave. Né? No cockpit, né? Tem que passar pelo treinamento, né? Mas, teoricamente, vocês poderiam ser, pô. Treinamento, passar a bunda no cockpit. Mas isso aí, Bruno, que você tava falando, pô, eu não entendo porque que eles são pilotos e, mesmo assim, eles ainda vão pra escola de pilotagem. O próprio comandante deles lá, que é o Viper, que, inclusive, já esteve aqui no Jurassic Cast como comandante da Nostromo, olha só, o Dallas é o mesmo ator. Como é que é o nome dele, Miotti? Tom Skerritt. Ele explica o seguinte, falou, ó, os pilotos de caça hoje em dia estão muito dependentes dos mísseis, porque é aquela coisa, mirou, aperta o míssil faz o trabalho, né? E nós queremos fazer com que vocês saibam não só atirar, mas saibam as manobras também. Então é ensinar as manobras, é ensinar a manobra pra fugir e tal, aquela coisa toda. Então é por isso que eles também têm aulas. E além do que isso que o Rodrigo falou, que é uma grande competição, que americano tem que tornar tudo uma grande competição, né? Se não for competição, não é americano. Say it was the right. A gente tem o Maverick Tom Cruise, que é o Pica Grossa. A gente tem o Goose, que é o Anthony Edwards, que ficou conhecido notoriamente pelo seu papel do médico lá em... No IAR, né? É, no IAR, que ele era aquele médico careca que morre de câncer, acho que na quarta ou na quinta temporada, uma coisa assim. E nós temos o Val Kilmer. Bruno, o Val Kilmer tava foda nesse filme, tá, velho? O Val Kilmer tá descontrolado, cara. Não tá, Rodrigo? Você não acha, não, também, cara? É uma atuação marcante dele, né, cara? Foi o filme que lançou ele como ator top, assim. Acho que depois desse filme, ele passou a protagonizar alguns filmes. Assim como o Tom Cruise também, que não era um grande ator, assim, até fazer o Top Gun. E aí foi o filme que catapultou ele aí pro estrelato. Dali pra frente, ele continua a carreira dele até hoje, graças a esse filme, eu acho, assim. Mas sabia que o primeiro filme do Val Kilmer é o Top Secret? É o Top Secret, depois ele fez aquele Academia de Gênios, não tem um filme desse assim? E depois do Top Gun. E depois do Top Gun ele passou a fazer alguns filmes bem bacanas, bem emblemáticos aí. Ele fez Willow na Terra da Magia, né, nos anos 80 ainda, né? E fez o Jim Morrison, né, cara? Eu acho que ele como Jim Morrison tá muito mais atacado do que como Iceman. É verdade. O que que acontece, internet? Na verdade, são tudo homens de 30 anos, 30, seus 30, 25 anos, entrando numa escola de pilotagem e agindo como crianças na sétima série, não é não, Bruno? Bruno hoje falou uma tese pra mim que eu achei impressionante. Bruno, discorra sua tese, vai lá. Eles vão pra esse curso aí, cara, esse Navy Fighters Weapons School, cara, e parece que eles estão na segunda série, cara, porque eles ficam um querendo competir com o outro, né, porque eu vou te pegar, porque não sei o quê, ficam empurrando o outro, ficam, sabe, briguinha de colégio, assim, que você tem a turma A e turma B, aí um fica querendo brigar com o outro, cara. Voltou a ser na moda a internet, então a gente vai falar do jeito que vocês entendam. É como se fosse a galera do Jaime Palilo contra a galera da Maria Joaquina, que tem grana e fica, tipo assim, tirando ondinha com a galera meio pobre. E é tudo culpa do Iceman, não é não? É culpa isso, do Iceman. O Iceman, ele é a Maria Joaquina. Porque ele tem forte atração sexual pelo Maverick. Porque não tem... Internet, que não é implicância minha. Não tem explicação pro cara não gostar do Maverick. Ele chega na sala... Ele elege! Ele olha pro Tom Cruise e fala, não gostei da sua nuca. Porque ele tá atrás do cara. A sua nuca é arrogante. A sua nuca está me deixando constrangido. Isso. Não gostei da sua nuca. Seu cabelo está mal cortado. E ele implica com o cara do nada. Ele... De internet, é sacanagem não. Não sei se vocês notaram. Mas ele implica com o Tom Cruise sem olhar na cara do Tom Cruise. Vocês perceberam que quando ele dá a primeira cutucada no Tom Cruise, ele nem olhou na cara do Tom Cruise? Tom Cruise levantou, saiu, aí ele fala uma gracinha, aí o Guzzi já toma as dores. Ei, hey, Slider. Pensei que queria ser piloto. O que aconteceu? Você é um cabeça dura. Com que se meteu para chegar aqui? Bem, a lista é longa, mas distinta. É a minha também, Johnson. Então está voando com o Iceman. Para você, senhor Iceman. E aí, grande Guzzi, como é que vão as coisas? Bem, então, este é Pete Mitchell, Tom Kaczynski. Bem-vindo aos Ases Indomáveis. Obrigado. Eu sinto muito sobre o Cougar, mas fomos irmãos na escola de aviação. Ele era um cara legal. Ainda é um cara legal. É, eu quis dizer isso. É o que eu pensei. Precisa de alguma ajuda? Com o quê? Você já descobriu? Descobriu o quê? Quem é o melhor piloto? Não, mas pode deixar que eu descubro sozinho, tá bom? Eu ouvi falar de você. Gosta de trabalhar sozinho, hein? Entendeu? Aí já dá uma sacavucada, esse tipo já peito. Ih, o que foi? Ih, aí vai cada um pro seu lado e fica o filme inteiro essa p***, velho. O cara passou, Maverick. Aí o bicho fala, o que é, velho? Meu avião é mais rápido. Aí sai, tipo assim, sacou? Não, é demais, cara. Cara, é muito bom isso, né, velho? O que você acha, Rodrigo? Você achou isso também quando você viu o filme, cara? Ou a gente tá acabando com o filme pra você? Não, não. Acho que é por aí mesmo. O Iceman é o pica grossa lá da sala, né, cara? Ele é o cara que é o favorito, né? O cara chegou lá com pinta de campeão. Ele é o Barcelona do Messi. Ele chegou lá pra ganhar, entendeu? E aí, pô, em algum momento ali ele se sentiu ameaçado pelo novato. Porque não sei se vocês lembram isso, mas o Maverick entrou 48 do segundo tempo, né, cara? Começa o filme com o piloto arregando lá. Entre. Senhor. Cougar, você devia estar maluco. O que deu em você? Minha mulher e meu filho, senhor. Meu filho quase ficou órfão hoje. Eu nem o conheço ainda. Eu não sei o que aconteceu lá em cima. Eu tive muito medo. Você já viu isso acontecer antes? Não, senhor. Não da maneira como aconteceu comigo. Eu perdi o controle. Sinto muito, senhor. Na verdade, o que aconteceu foi que aquele piloto ficou sabendo da fama da escola que iam mandar ele. Entendeu? E ele falou, meu irmão, eu não vou pra lá nem fudendo, bicho. Ele pensou assim, falou, se aqui no porta-aviões já é assim... Isso aqui vai ser muito divertido. Sempre. Sempre. Muito bem. Eu acho que é a minha vez. A aposta é de 20 dólares. 20 dólares? Claro, você tem conhecimento carnal, não é? Vejamos se você arranja uma mulher de cara. De cara, né? Vamos lá, rapaz. Aposta é aposta. Eu não sei, é que... não me parece justo com você. Quer dizer, sabe o que é? Ela perdeu aquele sentimento apaixonado. Ela o quê? Ela nunca teve isso. Ela tem, sim. Não, ela não tem isso. Olha o que eu estou dizendo que tem. Ah, mas para com isso. Ah, eu odeio quando ele faz essas coisas. Senhorita, com licença. Ei, ei, ei. Desculpe, eu cuido disso. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby, believe me, I know it. You've lost that loving feeling. Ooh, that loving feeling. Eu adoro essa música. Eu não conhecia esse novo estilo. Há quanto tempo vocês treinam esse número? Desde que... A puberdade? É isso aí, a puberdade. Eu me chamo Charlotte Blackwood. Eu sou Maverick. Maverick? Você foi rejeitado pela sua mãe? Não, esse é o meu nome de código. Ah, então você é piloto. Isso mesmo, um piloto da Marinha. Watching every

O Berlim, na verdade, ele só é conhecido no mundo inteiro por causa desse filme, né? Eles tiveram um grande sucesso no mundo todo, que foi Take My Breath Away, que é o tema do Maverick com a Charlie, né? A trilha, ela foi toda composta para o filme. Não tem nenhum artista original, eu acho, assim. Pelo menos na trilha sonora original do filme, né? Eles chamaram essa banda, que era uma banda desconhecida, e falaram assim, olha, a gente tem essa composição pro filme, vocês estão aqui no estúdio gravando um primeiro disco de vocês, querem tentar fazer uma versão pra ver se o estúdio aprova, não sei o quê. E eles gravaram, e a versão ficou muito boa, estourou, é um sucesso no mundo todo. O que levou a indicação da trilha sonora com essa música pro Oscar, né? Como melhor canção original. Ganhou, não foi? Ganhou. Mas o mais inusitado e eu acho que assim, o mais triste da história toda não foi o fato de ter sido indicado e ter ganho. Até porque não tem nada de triste nisso. O fato foi que o Oscar convidou a banda pra se apresentar. Antigamente não, até um passado bem recente, os cinco indicados se apresentavam. Só que eles sempre se apresentaram numa versão reduzida, né? O pessoal fala assim, ó, 2 minutos. Vocês têm 2 minutos pra apresentar a música. Aí o pessoal faz um arranjo, se apresenta em 2 minutos e, cara, não tem nada demais. Vários artistas consagrados já fizeram isso e se apresentaram na cerimônia. Mas como eles estavam ali na crista da onda, tinham toda aquela arrogância de ser uma banda jovem, com sucesso no mundo inteiro. Aí baixou o Maverick na banda, né? Falaram assim, olha, a gente toca, mas a gente só toca se for a música toda. E a música tem, acho que 5 minutos, uma coisa assim, 4 minutos e meio. Ou seja, quebrava a regra do Oscar desde 1900 e bolinha, né? Eu não sei quando é que começou o Oscar, 1930. E aí a organização não aceitou. Falou assim, olha, se vocês não quiserem se apresentar, não se apresentam, não tem problema. E eles não se apresentaram, acho que foi a primeira vez, uma das poucas vezes em que um indicado não se apresentou na cerimônia. E eles acabaram levando, né, cara? E no DVD hoje mostra a vocalista da banda, né, que era novinha, gatinha, falando isso, que, pô, talvez o maior arrependimento da vida dela foi ter recusado a oportunidade de ter se apresentado no Oscar, porque, na verdade, a banda acabou logo depois disso, né? Não teve sucesso, não conseguiu progredir na carreira e ficou conhecida, marcada por um único sucesso, assim, arrebatador, mas só um. Então, acho que teria sido um grande marco na vida deles, né? E chutaram. Falei, não, se não é pra cantar a música toda, eu também não vou. Vocês já viram o clipe? O clipe é muito bom, cara. É tipo assim, é uma carcaça de um avião no deserto e eles cantando em meio a gelo seco e holofotes, assim, na noite. Uma coisa meio Mad Max e a Cúpula do Trovão, sabe? Sabe aquele ventilador do tamanho de um, sei lá, de uma turbina de um avião jogando vento na banda, assim, sabe? O clipe é muito bom, cara. A música é muito boa também. A trilha sonora toda é boa, né, cara? Ah, tem o hino do Top Gun, é muito bom aquela música. Curiosidade aí, pra quem gosta do filme e tal, existem rumores de que o Top Gun 2 está em pré-produção, cara. Que seria dirigido de novo pelo Tony Scott, com o Tom Cruise de novo no papel do nosso querido Maverick, agora como chefe aí de alguma pilotagem, alguma porra dessas. E o roteiro parece que está sendo escrito pelo roteirista de Atração Perigosa, Peter Craig o nome dele. Atração Perigosa é um filme recente aí de... esses filmes bosta que saíram por aí agora. Mas enfim, Hollywood Reporter saiu essa matéria aí, dizendo que o Peter Craig tá responsável pelo Top Gun 2. Foi indicado para 300 prêmios. Ele só ganhou os prêmios relacionados à trilha sonora e efeitos de som. Tirando o People's Choice Award, que ganhou o melhor filme, que foi justamente a premiação popular, né? Todos os outros prêmios, prêmio da Academia, o Brit Awards, Golden Globe, Grammy, todos trilha sonora e os prêmios técnicos para efeitos de som. Tem uma coisa legal também que eu também não sabia, eu descobri vendo os extras. Temática do filme, das cenas aéreas, a perseguição entre os caças, que o pessoal chama de dogfight, não existe. Aquilo ali foi feito pro filme. Na vida real, um caça daqueles não consegue perseguir o outro, seja no mar, seja num vale, um negócio desse. A velocidade deles é tão absurda que você só consegue travar uma batalha por instrumento, por radar. Então, ninguém pilota buscando a bunda do outro lá no ar, entendeu? Você pilota olhando o pontinho no radar e você não sabe se o cara tá em cima, embaixo, atrás de você. Mas o diretor falou isso, mas ele não podia fazer um filme que não tivesse uma tomada de dois caças correndo um atrás do outro. Então aquelas cenas do vale, aqueles negócios todos, né, no treinamento, depois na batalha final, eles filmaram como um balé, meio coreografado, assim, sabe? Pra parecer que tá um correndo atrás do outro. Mas na vida real aquilo não se aplica. As cenas de combate são muito bem editadas. São muito grandes. O dogfight, como o Rodrigo tá falando aí, deixou de existir na época da Segunda Guerra Mundial. Onde você tinha os bombardeiros que basicamente eram metralhadoras que voavam. É verdade. Então você precisava ter o dogfight. Então você não acertava ninguém. Agora com o advento do míssil teleguiado, cara, era só mirou, acertou... E deixa o míssil fazer o resto. No máximo desvia de um flare, alguma coisa assim, do míssil que vem. Mas esses grandes aviões, tanto o F-14, na verdade eles são uma espécie de bombardeiro, né? Ele serve mais pra atacar do ar do que pra atacar outros aviões. É verdade. Posso estar falando besteira, internet. Se eu estiver falando besteira, me corrijam. Ninguém aqui é especialista, né? Falar besteira faz parte do negócio, né? É, faz parte da brincadeira. Piloto, nosso ouvinte piloto vai falar muita coisa. Tem um ouvinte piloto. Tem, a gente tem um ouvinte piloto, cara. Dos mais assíduos, né? Desde o início, né? Mas, Alexandre, você tá escutando isso aí, se a gente falar besteira, manda aí o que a gente errou e nos corrija. Outro negócio que você falou dos mísseis, né? Que hoje em dia não, né? Nos anos 80 já os mísseis faziam o trabalho. O diretor queria muito fazer uma tomada com os mísseis sendo lançados do avião. E aí os caras foram pedir permissão pra... Olha, a gente quer filmar essa cena, a gente tá usando os aviões de vocês. A gente queria lançar alguns mísseis aqui pra fazer umas tomadas, aquele negócio, just pra cena de batalha. Fun. Just for fun. E aí os caras conseguiram, acho que a permissão pra lançar dois mísseis. E aí o cara, pô, todos os mísseis que tem durante o filme, que se aplicam mais na cena final lá do combate mesmo, e não são poucos, cara, ninguém lança uns 20 mísseis, são todos os mesmos, eu acho. E o cara inverte o ângulo, inverte o filme, inverte o negócio. O míssel sendo lançado é o mesmo míssel, cara. E ficou bem editado, né, você vê assim. Cara, quanto que não deve custar lançar um míssel, né, velho? Ah, pô, deve ser uma fortuna, cara. Voarão pelo menos duas missões de combate por dia. Terão aulas nos intervalos e avaliações de sua atuação. Em cada sequência de combate, vocês enfrentarão um desafio diferente. Cada etapa será mais difícil do que a anterior. Vamos ensinar vocês a voar o F-14 das formas mais fantásticas possíveis. Mais rápido do que vocês jamais voaram até hoje. E mais perigosamente. Agora aqui nós vamos fazer política, senhores. Oficial eleito é coisa para civil. Nós somos os instrumentos desta política. E apesar de não estarmos em guerra, devemos sempre agir como se estivéssemos. O que está fazendo? Eu estava pensando, quem é o melhor? No caso de algum de vocês querer saber quem é o melhor, eles estão aqui, nesta placa na parede. Os alunos número um de cada turma têm seu nome aqui. E a eles foi dada a opção de retornarem como instrutores dos Ases Indomáveis. Você acha que seu nome vai estar aqui nesta placa? Sim, senhor. Isto é bastante arrogante, considerando a sua posição. Sim, senhor. Eu gosto disso num piloto. Quando estamos lá em cima, estamos todos no mesmo time. Senhores, nesta escola nós tratamos de combate. Não há razão para segundo lugar. Podem ir agora. Gostei dessa. A placa dos reservas fica ali perto do banheiro de mulheres. Ai, cara, você me mata de rir. Não, Goose é com dois O's, tá? Esse filme já foi comentado por muita gente de que é um filme gay. Existe um outro filme, se não me engano, é Amor a Queima-Roupa. E se não me engano, Amor a Queima-Roupa também é do Tony Scott. É do Tony Scott. Tem uma cena onde está Quentin Tarantino, nosso querido Samuel Rosa, está conversando com outro cara numa festa. Cada um está com um uísque na mão, alguma coisa assim. E eles estão falando sobre alguma coisa de algum filme e tal. E aí o cara, não, porque você tem que entender que você tem que dizer o que, que você está querendo dizer com esse seu filme. Se não me engano, um deles é diretor, está querendo fazer um filme, alguma porra dessa. E o Tarantino está falando para ele, não, você tem que entender sobre o que, que é o seu filme. E aí ele fala assim, você sabe qual é um dos grandes roteiros de Hollywood? Um dos melhores já feitos na história. Aí ele, qual? Top Gun. E o cara fala assim, Top Gun? Você tá de sacanagem. Ele, não. Top Gun é um filme que te conta uma história, mas na verdade o que ele tá querendo te contar é outra, cara. E aí o cara pergunta, não, mas como assim? Não tô entendendo. Olha só, sobre o que que é Top Gun? Você acha que Top Gun é sobre o elite dos pilotos que não sei o quê? Não, cara. O Top Gun é a história de um homem em busca da sua homossexualidade. Aí o cara fica assim, como assim, cara? Sua luta... Ele fala gayway, né? Isso. E aí o Tarantino explica todas as coisas sobre o filme Top Gun, cara. Tá lá. Inclusive tem aí no post, se você quiser, você dá uma escutada. Tarantino é o roteirista desse filme. Ele fala nessa cena que o Tom Cruise é o cara, é o fodão, o cara tá na crista da onda, né? Ele é o pica das galáxias. Quando ele chega lá, ele encontra quem? O Iceman e a turminha dele. Que são quem? São os gays. E aí, o que que ele fala? Olha, vem pro lado gay, vem pro lado gay, não sei o que, os caras ficam todo mundo se sarrando, jogando vôlei seminu, dando tapa na bundinha, o Iceman faz a mordidinha sexy dele e tal. E tem, por outro lado, a Kelly McGillis, que é quem? É a heterossexualidade. É aquela coisa de, olha, eu tô aqui, se você me quiser, não sei o que. Qual é a cena do filme que a gente falou? O Tom Cruise vai lá na casa da instrutora, ah, não sei o que e tal, fica naquele papo. Você acha que eles vão se comer, vão se pegar? Nada acontece, o cara toma banho e vai embora. Na verdade ele não toma banho não. Não, ele fala assim, posso tomar um banho? Aí ela fala que não. Aí o que que ele vai? Monta na moto e vai embora, não come ela. Qual é a próxima cena? Ela aparece de roupa de homem. Com a jaqueta de quem, cara? Do Iceman, velho. Do Iceman. Ela tá vestida de Iceman. Ela já tava notando que ele já tava indo pro outro lado e falou, bom, pra eu poder ter alguma coisa, eu vou ter que parecer que sou um homem. Cara, quando ele entra no elevador e vê ela de homem, cara, ele fica assanhado, bicho. No final do filme, o que que acontece? No final do filme, eles estão lá, mega pilotos gays, aquele exército gay de pilotos. Caralho, tô fudido. O Tarantino é que fala, porra. Fui eu não. Não fui eu. Não fui eu. O Tarantino. Ele fala a fucking gay pilot force. Ele fala isso, velho. A gay pilot force. Aí eles estão lá e tal, não sei o que. Destrói os russos, porra, massa. Pousa todo mundo. E eles estão, não sei o que. Agora, Miotti, você vai reproduzir da versão dublada o que que o Iceman fala pro Tom Cruise e o que ele responde. Você aí! Você ainda é um perigo. Mas pode ser meu parceiro sempre que quiser. Conversa. Você é que pode ser. Aí eles se abraçam, Miótico, daquele jeito como a gente sempre se perguntou no Top Gang. Faz, lembra o Top Gang, o final Topper e o... E o bicho se abraçando, que eles ficam dando murro um na costa do outro. É, isso. É porque eles fazem isso no Top Gun. I'll do all that I can.

deixou seu grande e reluzente avião e foi correndo em direção à sua Kawasaki GPZ-900R. Seu mundo girava entre sua moto e seu avião, mas aquela noite prometia uma virada na vida dele. Tinha parado num bar antes de ir para casa e ali, logo ali, ele viu a cantora de botequim mais fenomenal de sua vida. Com sua voz sensualíssima, ela cantava tchu-tcha-tcha de uma forma jamais vista antes. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu-tcha, tchu-tcha, tchu-tcha. Tchá. Céus, quem é essa mulher? Maverick começou a babar. Ficou ofegante, perdeu o controle até das mãos e não conseguia mais segurar o copo. Seu uísque 16 anos se derramou no colo, provocando uma mancha desconcertante em sua calça. Charlotte, a cantora, viu, parou de cantar, foi até ele e soltou. Tudo isso... só porque você gostaria de um tchu ou de um tchá-tchá. O mundo parou. As aves pousaram, os macacos pararam de gritar, os cães se enfiaram em suas casinhas e os ladrões se renderam espontaneamente à polícia. Maverick arregalou os olhos e tentou balbuciar uma frase. Quem é você? Como é que você canta desse jeito? Coração acelerado, parecendo uma britadeira sobre um asfalto a 40 graus em pleno calçadão de Ipanema. Charlotte se aproxima sorrateiramente. Eu sei quem você é, Maverick. Você que não está me reconhecendo. Faça um esforço. Não pode ser. Você é a Charlotte? Nossa instrutora de astrofísica? Isso mesmo, garanhão. Eu vou te dizer que pra mim é uma surpresa ver você aqui, afastado de seus dois brinquedinhos. Mas os meus brinquedinhos eu deixo... Ih, carai. Engasgou. Sabia que tinha falado algo que ia ser interpretado incorretamente. Ah, vocês pilotos só conseguem ter uma levantadinha... quando erguem seus aviões ou empinam suas motos, não é? Aham. Não. Não é isso aí. Não. Caralho. Quer me provar, então? Maverick tremeu. Tremeu tanto que acabou sendo o epicentro de um pequeno tremor de terra na cidade. Ficou pálido com aquele desafio. Justo ele, o melhor de todos os pilotos da Força Aérea, que não temia nenhum combate no céu. Amarelou, cacarejou feito uma galinha poedeira e saiu tropeçando do bar. Foi direto ao aeroporto, correu em direção ao seu F-14, abraçou-o e beijou como se fosse a mais deliciosa das modelos. Naquela noite, não se sabe como, ele teve a noite mais romântica de sua vida com seu avião. Coisa aí, vai no ritmo da loucura aí. No 3. Gravando, oi. Pronto, vai, pode ir. Peraí um pouquinho. Márcio, vai lá pra dentro, meu amor. Vou começar a gravar agora. Ela vai acordar. Nessa hora que a toalha come. Não, pô. É porque o grito que eu vou dar aqui, mano, ela vai... Oh my God, what's going on? Ela vai acordar falando. O Tom Cruise, ele tava com uma arcada dentária estranha, velho. É uma coisa que a gente não consegue definir, você já percebeu? Hoje você vê o Tom Cruise rindo, é um cara bacana. Mas naquela época ele era um cara bonitão, sempre foi um símbolo sexual. Mas, cara, ele tinha uma arcada dentária tão escrota que ele ria assim. Eu acho que é por isso que aquele magrinho não quis usar pra ele no filme. Não, vai lá tomar um banho e tal, vai lá. Depois a gente conversa e pã. O que vocês acham? Ou não acha nada? Da arcada dentária do Tom Cruise eu não acho nada, não. Alguém acha alguma eu coisa? Eu percebi isso. Eu também não. Não,